McDelta, mano, de autorizado no meu pés inicialmente, corredor Axé, primeira curva direita, transponda 0134. McDelta, acionamento táxi, torre 1895. Número 2 para pouso. Controle, passarelo 2223. Passarelo 2223, você fica para o controle. Agora sim, eu não tinha copiado a última mensagem, senhor. Estava com o Clare de zero. Como sua transmissão está ininteligível, teria uma frequência alternativa, hein? Mantenha escuta e aguarde. É o Gol 2069, senhor. Gol 2069, está pronto, copia. Quem está pronto para copiar Fortaleza? O 2069, Fortaleza autorizado, via Bezulono 9, Bangu, Abuco, direto. Nível 370, saída mão, transição frote. Primeira curva à esquerda, transponda 5452. Tinha 3, 1 ou 2, confirma como recebe agora. A gente não consegue copiar a transmissão do controle nessa frequência 208. Para sequenciamento, esquerda, proa 020, limite a magnética 120 de Simbra. Esquerda 020, limitado pela 120 de Simbra. Afirmativo, inicie redução para 1970, nós 6312. O TAN 3304, tráfego que o precede 8 milhas à frente. Desça para 2500 pés. E após o 367, o Ena Pro do 366. Oscar, Mike Delta, treinamento a critério, resposta táxi. Papá Romeu Oscar, Tango Eco, chega para torre. 4-4 para taxi e decolagem da frente. Oscar, Tango Eco, reposta na taxiway. Oscar, confirma a autonomia? Pena 6312, velocidade indicada. 6312, não tem problema. Descida para 3 mil pés, ajuste no 017 no momento. Controle, está fazendo boa passagem. Chama o centro Recife, frequência 12685, caso negativo 12545. Chanel 6312, resumo a navegação, vou na proa do Serra Vitor 368. Está autorizado o RNAVE 1017, forma estabilizada. Proa do Serra Vitor 368, autorizado o RNAVE. Afirmativo. Gol 2199, tudo autorizado, sistema 0, vento 070 graus, 059. Voos autorizados, Zé. Passareto 2223. Passareto 2223, controle, prossiga. Agora sim, senhor, transfere. Recente 2223, via saída Argo 1, em ascensão até o nível 180. via balão 180-2283. Afirmativa. Salvador, TAM 3230. 7, conforme cópia ou da 35? Solicita da 35, decola com curva. Ah, perdão. Direção mais próxima da 97, então decola da 97 mesmo. Desculpa. Acho que o Tango Eco, ciente, autorizado ingresso, é forte, alinhado de fronto, cabeceiro no 7. Estamos alinhado de fronto, cabeceiro no 7. Certo. Usando 165. Para 150. Gol 99, pois não, gol 9485, acione identificação, veste até o nível 050 via Mari. 050 Mari. Europa 083, fire direct lead intersection. Direct to lead intersection, Europa 03. GAN 304. Chame a torre em 1 no 8.95, tráfego que o precede 6 milhas à frente. 395, muito grato. Oxané 6312, livre a descida até 2500 pés, permanece ajuste. É, está estabilizado na RNAV 6312. Matiu. A 6 milhas da cabeceira 10. Setor turbulência do Boeing da Gol, que acaba de pousar no 10, autorizado a decolar, pista no 7, vento 060 graus, 08 nós. Aqui turbulência, é 3 mil, né? 4, 8, 5, controle. Zuno 99, solo ao Zuno 2, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Solo Salvador, gol 2199, Itália. 2199, Alfa, Juliette, portão 10. Juliette, 190. 4039, portão 1, para pushback, acionamento. 4039, autorizado, push, porta. Autorizado, 4039. Vento 070 graus, 099. Informa o Bravo Eco 9 Lima, afastando pelo litoral à sua direita. Ok, tem um tráfego à vista. Livre posição, 0 graus. Tá voando, 3 horas e 6 minutos, da alterna Teresina, pronto para o táxi. O 2069, autorizado táxi a Índia, ponte para dano 0, torre, 1 no 8, decimal 95, negão no 0 no E. E a gente, ponto 0, tá 1 no 0, 75, 1 no 0 no meio, a gente, ponto 2069. Azul 4039, mantém a posição, azul 4039, mantém a presente posição. 039. Azul 039, mantém a posição, bota o push. O pessoal aqui tá parando na posição, com azul 439. Ok, grato. A posição que tinha... A posição que tinha prevista aqui era... 43, azul 439. Porém, o pessoal tem um gol liberando o PAD via Índia. Após mesmo liberar o PAD, está autorizado o retorno do push, porta. Ah, sim, então vai manter a posição azul 439. Correu, Xané 6312, estabilizado a Xavier, Zalcanó. Correu, Xané 6312, ajuste 10 no 6, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Oi? É o Papa Romeu, Oscar que passou o farol de Itapoa. Papa Romeu, Oscar Tanguesco, mantém o corredor axé, com 9 mil pés, é forte parada da barra, quando você estimado para pouso. Mantendo 1000, reportaremos farol da barra, estimando o pouso ao 1025. No 030, Oscar Tanguer. No 030, copiado, Oscar Tanguer. 1 milhas da cabeceira no 0. Tem que ali mantendo 0, 2069. São 3304, solo aos 15, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 19, boa. 2069, autorizado. Decolar, estão no 0, vento 080 graus, 099. Livre decolagem da 10, voo 2069. E Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 9485, após ditado, virar voar Serra Vista 366. Após ditado, 366, sim. Linha 312, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 099. Você ia confirmar o vento? No 0, o ajuste em Salvador, 1-0 no 7, responsabilizado. Ok, 1-0 no 7, vamos chamar estabilizado 9485. Air America 083, Richard Center, 125, decimal 1, backup 128, decimal 35. Romeu Atacanguá, patente ao Rosto 44, outra vez era sua. Controle Pontinha, Gol 2069, Gol 2069, 9V6 da Momo, para o nível autorizado, a CM transponda 5452. Da Momo, transponda 5452. Para fazer o H3 de o copo com o Pro. O Salvador, bom dia, gol no 372. 372, bom dia, pronto, copo. No 372, Recife, autorizado via Pesulo no 7, nível 370, sai da PUCA, transição Caju. Primeira curva à esquerda, transponda 5465. Pronto, cabeceira no 7. Chipuca Caju, curva à esquerda, 5465 é o transponder. Gol no 372. Reporta, puxa. Reportaram. No 9. Direita, São Salvador, 121, décimo 9. 121, décimo 9? Afirmo, 121, décimo 9. 4h27 de autonomia, alterando Serra Brava, Romeu Papá. Azul 4039, autorizado táxi, Índia, ponte Paradão no 02, 118, décimo 95, Ringão no 0 no meio. Índia, 1895, a Torre Azul, 4039. Dinâmica 312, portão de novo. Dinâmica 312, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Acho que a Mike Delta autorizado. Decolar, pista no 7, vento 080 graus, 109. Azul 4039, próximo ponto 0 da 10. Azul 4039, autorizado, alinhar, decolar, está 10, vento 080 graus, 109. Alim, decola da 10, Azul 4039. Oscar, Mike Delta, decolado aos 21, direita, corredor axé, vertical de tapão, chama controle, 120, décima 8. Direita, corredor axé, controle 120, décima 8, Delta. Axé número 312.103. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Astro, Mike Delta. Astro, Mike Delta, estou achando mil pés, nessa estrada abaixo. Serviço para direto, Mike Delta, autoridade direta de Manatia, a partir 2-0, Mike Salvador. Autoridade direta de Manatia, contenta para meu pé, forma da Manatia, Mike Delta. Já decolar, pista no 0, vento 080 graus, 109. Teve decolagem azul 4039. Azul para a pista 0425. Azul 0425. Doutor Salvador, bom dia, até 3732, qual é a eco? 3732, essa é a identificação dessa linha chegada mais para nível 060. A gente estava todo no 097. 060, já chegando na área. Pode voltar ao Céu de 3732, manter a pista de chegada livre e controlar as restrições de velocidade. Ok, vamos manter então a pista de chegada, controlar as restrições de velocidade. 3732. Good morning. Good morning. Serra Mike 4950, copy adiante, descente via Mari Arrival, spot level 070, KNH1017. KNH1017, descente via Mari Arrival, and to flight level 1985, torre 118, decimal 95. 1895. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4039, decolou na Delta. Azul 4039, contato com o radar na decolagem, sobe via Cidade da El, para nível 360. Pode instalador 1097. Sente, quanto você foi de Leda? 739, manter a pedida feita. Matará, Fábio. Gol 2069, chama o centro Recife, 126, decimal 85. Alterna 125, decimal 45. Pedro 2223, chama Centro Recife 1260, alterna 128, decimal 8. Recife 260, 228, passarendo 22234. Gol 9485, na escuta 2. Positivo, tá, problema aqui no rádio, estamos na finalzinha já. Pista livre, vento 090 graus, 119. Ok, muito obrigado. Santo 373, eu estou sem pro. Tá, você tem um peso de zil, já vai subir pro de mar agora, senhor. Santo 373. Ok, Santo 373. Bom domingo, Gol 9485. Salvador, bom dia, Gol 9485. 9485, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, Gol 9485. Copiado no 038, Alfa Juliette. Samuel Oscar, Tango F, 55 milhas, do Oeste Salvador, tem que estar encerrado. Deixa eu ver se abrir sua coordenação, não abraço de conhecimento no setor. Salvador, Gol no 372 para puxa treinamento na posição 2. Gol no 372, autorizado, puxa por ataque. É só chamar ataque em 372. Terceira informação, Eco, cruzou no 80 para o 150, boa aí, TAP. 6530, acione identificação, voa TAP, desce para nível 080, ajuste Salvador 10117. 7-2, pode voar o Terra Vitor 366? Agora 23 milhas, segurança de Salvador, resumo a navegação, voa certo 366, desce para 2500, pede está autorizado a RNAV da pistão no zero, reposta estabilizado. Ok, voa no 366, 2510, chama estabilizado, está 3732. Mais 4950, passa 8372. Serra, mais 4950, 1017, 24 da Brasília. 3524, Centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 1251, alterna. Azul 4039, 1251, alterna 128, decimal 35. 1251, alterna 1235, azul 4039. Mais 4950, conforme o indicated speed. Our indicated speed 2309. 224, confirme velocidade indicada. 224-209 agora. 5324. Set. Mais 4950, vector for speed, turn your right heading 050, limit radial 280, Salvador VOA, mantém 2309. Heading 0650 to our right until 20 radio, speed 230 now. That's 0-4950. T72, autorizado táxi via Índia, ponte esperador no 0 torre, 1 no 8, só 95, Rengal no 0 no 7. Com 1017 do ajuste, táxi via Índia, ponte espera 295, gol no 372, grato, bom domingo. Terra mais 4950, descendo 250, 2500 feet, QNH 1017. Descendo 2500, QNH 1017, 4950. 3524, desce para 4000 pés do ajuste, Salvador 1097. 3732 todo, 118, desse 95. 118, 95, até daqui a pouco, 3732. Afirma, a radial que tem aqui inicial é 238, confirma? A ideia é qual? É a Coral. Afirma, sai da Coral, Aquiles é a Lima, confirma a autonomia. Ok, só para o meu, Sente, seu nome é táxi 2895, o Kilo Serlin com fono, sai da Coral, ok? West Salvador VOA, resume all navigation for direct to the 366, near the ILS runway, correction. Our Navi GNS has a runway 10 request that. Recommend navigation for direct to Sierra Victor 366, maintaining our descent to 2500, 4950. Tranquilo, Serra Lima, motor acionamento a seu critério. Rapaz, pronto, para o táxi. Sete, seis, dois, autorizado, pouso, pistão zero, vento zero, nove, zero graus, 109. Lili, pouso, seu 3732. Voo 1372, decolado ao 37, chame controle em Salvador, 120, décima 8. Salvador, 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1372, Napuca. Gol 1372, contato radar de decolagem, só devia sair da Puca para o nível 370. Via Puca 370, gol 372. Para 25.00 pés, você avisa 366, aí como número 3 para pouso, segue o tráfego 12 horas no 4 milhas, mantendo 2.500 pés, Alfa 320. Sente, aviso 366, para 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, solo 40, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 121, 9. 3524, tráfego formando anteriormente, agora 9 milhas, mantendo 140 de visitário. É, na redução, 3524. Serra, Mike 4950, clear to lane, runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Could you expedite your approximation? Yes, sir. plan in approximation. We are clear to land, runway 10. 49 and 50. Could you confirm to us our taxiway to the apron? Delta Zero Mike, 4950, after landing, to your right. Copy that, 4950. O 1372 chama centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. É 12625 e 2545, isso? 1732, 12685, 12545. 12685 e 12545, o voo 1732, bom dia. 17, reposte na papá. Kilo Serra Lima, autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Autorizado, reporte cabeceira alinhado e pronto. 3524, chama a sua na sequência 118, decimal 95. Muito obrigado. São 3524, ajuste no 07, continue a aproximação, aguarde e pista livre. Sim, no 07, só confirmando que a ciência da condição do 3524. Foi isso, então 3524, afirma. Ok, obrigado. Delta Serra Mike, 1950, ground at 44, vacate by the right, contact ground 121, that's 1 IR. Vacating by a Foxtrot, contact ground on frequency 121, this one line is along. Então 3524, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 109. Pouso 10, 3524. 0, 0, 090, confirma radial ideal de saída, oficial. 315 radial de saída. Ontem nós fizemos de voo, a saída foi a Bayern. 35, Morga. Estava bom, estava cancelado devido à a restrição. Hoje vai. Lulu Charlie, autorizado CR 90 com o meu, plano de voo, nível 200, plano Yankee. Decola pista no 7, curva esquerda, saída Momo, Cogbo após Cogbo Hélio. Eco Serra Lima Uniforme Mike. E após conforme plano. Responda 5 a 5. Ground Lena 4950, good morning. Delta Serra Mike, approve taxi via Alpha Juliet Gate 11. Taxi via Alpha Juliet goes 11 position 4950. Alexandre, autorização 200, Fábio Antônio. Roda 17, com curva esquerda, a saída é bomba, com transição código após resumo. 545 é o transponder, Papa Romeu, no Pelico. Transponder 546, com uma autonomia. 546, 2 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna petrolina, o Papa Romeu, no Pelico. Pode. Está na era de estado. A gente vai ficar na metade, 2395, sul, Tchalim. E a busca do... Oi, Salvador, muito bom dia. Novamente, Papa Romeu, Cruzeiro Lima, Aerostar para o Cruzeiro Lima. Cruzeiro Lima, cruzado Ancolar, pistola 7, vento 090 graus, 109, a temperatura de turbulência do A321 da TAM que acaba de pousar na 10. Papa Romeu, Zulu, Charlie Lima, finalmente a critério, reporte pronto, táxi. Pois a contato, sou Papa Romeu, Zulu, Charlie Lima. Então 3524, solo aos 47, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita, Salvador, 1219, 3524. Solo Salvador, bom dia, 3524. 3524, Alfa Juliette, botão 07. Alfa Juliette, 07, 3524. Aqui, certo? Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolou da 197, saída Coral. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, responda 5506, suba conforme autorizado, vai para o radar. 5506, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, agora contato no radar, sobe via saída Coral para 1900. Via saída Coral, 1900, Kilo Serra Lima. Sorriso, Papa Romeu, você é emocionado na lista, é só por parte. Zulu Charlie Lima, reporte na Papá, ajuste 1-0, 1-7. Papa Romeu, Zulu Charlie Lima. Zulu Charlie Lima, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Reporte alinhado e pronto no 7, Zulu Charlie Lima. Uno 1160, após o CAP 10, se para 2500, pés, autorizado o RNAV da pista 10, voa, serviço 369, após o CAP, após o estabilizado, ajuste, Salvador, 1097. 1097, desce 5000, após o CAP 2500, voa do 366, autorizado o RNAV, importado, voa, Uno 1160. Papa Romeu, Cibo Serra Lima, condutivo, estimado para pouso. Uno 1110. estimado para o Kilo Serra Lima. 1-0 copiado, o Kilo Serra Lima. O 359 ACN, identificação DSV, chegada a bordo para 4.000 pés. O ajuste Salvador no 097. Dia bom, 4.000. Pronto, Papa, meu Deus, Serena 97. Piloto Jardim Lima, autorizado decolar, assisto no 7, vento 100 graus, 11 nós. Autorizado, Piloto. Bom dia, voo 2196. Meia, pronto, Papa. Pronto, Papa, 2196. Com 19.6, ponto seguro autorizado, revêsulo 44, nível 360, saída da Elleda, Porto Seguro. Primeira curva direita, transponder 55, 1 no meio. 360, revêsulo 44, da Elleda, Porto Seguro, 1 no meio, 2 no meio. Lima, decolado 52, chame controle, Salvador, 120, 8. 108, obrigado. Um ótimo domingo, Zulu Charlie Lima. Por mês. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Zulu Charlie Lima, decolou, saída Momo Cogno. Papa Romeu, Zulu Charlie Lima, contato radar decolagem sobre via saída Momo para nível 200. Via saída Momo para 200, obrigado, Zulu Charlie Lima. Olha, CNE 63, 1 no 1, descendo a 1 no 8, já. CNE 63, 1 no 1, ACN identificação, DSV, chegada a ponto, para o nível 050, ajuste Salvador no 097. Lima, curva direita para 360. Direita 360, Zulu Charlie Lima. Controle, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, continua direto para o destino, ideal 245. Serra Lima, aguarde. Aguarde. Papa Romeu, Zulu Charlie Lima, retorno na navegação, vou na proa. Coisa, vou para o seu nome. Vou no nome assim que possível, senhor. Se autorizado, voa por destino direto ou ex-rum. E para olhar para destino, eu vou te assistir. Ideal para destino seria 340. Eu te anima, suba via. Voa por sua mão. Voa a mão então, vou te animar. Eu te anima, tem condições de cumprir a restrição de saída mão. Mas o Luciano Lima, qual é o controle? Afirmativo, tem condição de cumprir com os outros elementos. Do Luciano Lima. Papa Romeu, que uso o Lima, qual foi o projeto para a destino? A 246, ideal para o Luciano Lima. Papa Romeu, que o Luciano Lima, autorizado direto para o destino. Repete para segundos que ele resta. 7, 1. 1160, Tony, 118, 1995. 1895, bom dia. Bom dia, Gol Corona 60, final RNAV 10. Torre Salvador, Gol Corona 60, bom dia. Gol 1160, visual pra pista? Ainda não. Gol 1160, reporte visual, ajuste no 097. 097, porta visual, 1160. Sou o Gol no 095. Afirma aqui. Gol 095, fins autorizado via Apesura 21, nível 360, saída Arbol, corrigindo, saída Elephant, desculpa, gol no 095, saída Arbol, após a posição Elephant, após Elephant Nidibo. Primeira curva direita, esforço 5473. Salvador, desculpa, foi impossível entender a mensagem, só consegui copiar o Perdula 21 e o nível 360. Constante a informação, impossível de copiar. Excelente, gol no 095, saída Arbor, após Arbor, vou posição Elephant, após Elephant, vou posição Nítico, primeira curva direita, transpondo 5473. Confirmado o nível 360 pela Perdula 21. A saída é a Arbor Elefa e a Arbor Kiss e o transponder 5473 Gol no 095. Correto, a porta acústica no 095. Salvador Oxaner 6312, centro da Fox, aprovação Recife 390. Oxaner 6312, autorizado Recife via Pesulo no 7, até outro após direto, nível 350, saída Puca, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5-5 no 4. 1-7. Para Caju, com cobertura após a colônia, transponder 5-5 no 4. Ponto de inspection, número 3-1. Fala da... tá bom, repasse... para de tiro. Alfa Mike Delta 2 Farol de Itapuã, o ajuste instalador no 097, reposta para a descida. Salvador, 3304, sem tirar Foxtrot, posição 5, autorização. 3304, informação Foxtrot, preparando saída Arbor e a guarda-costa. Entendeu? Arbor e a guarda-costa, 3304. Direito, São Salvador, 121, 19. 19, boa. Paulo, gol, Corona 60, livrou. Corona 60, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, qual que é? Afirma. Corona 60. 3304, confio. Fia, prossiga. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita, na saída Arbor 1 após Elefa. No preso 1-7, a primeira via após conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5-5-1-3, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Brasília, 360. Decola da 1-0 com curva direita na saída Arbor 1, Elefa. Upper Zulu 17 conforme 5513, controle 208, 33304. 3304, protegimento correto, reporte de pronto para o pushback isolamento. Reporte. Gol 160, TaxiV Alfa Juliette, até o Gate 04. Alfa Juliette para 04, Golf 160, bom dia. Autorizado, Avinave, Procan 3859, controle. 3859, desça para 2500, César, Vixe no 097. Autorizado, assinar Avinave, Pisco no 0, Salvador. Reporta. Posso assinar? Eu não entendi para reportar o quê? São Romeu, Quilo, Sierra Lima, controle. Somente para informação, tráfego, posição de 12 horas, 1,6 milhas. Rumo ao posto, passando 4.500 pés em subida, tráfego sem contato com o controle. Da 3859, reporto 366, isso, Salvador? Afirmativo, são 3859. Ok, reportará. Quatro após o início, pushback após. Ok, aguardar o Boeing. Após o Boeing da Gota, franqueando 4 da Liz e já o pushback é para mim. Direção para evitar tráfego, curva esquerda para o A2190. Quilo Serra Lima está autorizado, então curva direita na proa 300. Romeu, acho que o sangue é para você. Manado 2000 ainda, o Oscar Sangueco? Sane 5523, confirme nível desejado. Suba para nível de voo 070, mantenha presente pro para informação. Tráfego, posição de 11 horas, 7 milhas, proa oeste, o tipo da Umbravo Eco 9 Lima. Serra Lima, autorizado de descida para o estudo de tráfego, repasso passando 4 mil pés, aguarde para a reação de Siri. É 3-1-1 da Ucha, reduz a velocidade para 2-1-0-9, desça para 2500 pés, ajuste no 0-1-7, autorizada a final de nave, pista no 0 de Salvador, vai seguir a aeronave da SAM, agora 8 milhas à frente. 17, segue a aeronave da SAM, 8 milhas à frente, ajuste em Salvador, 1017. Salvador, 1891, stand by. Oscar Mike Delta, Torre Nono 895. Barro meu, Oscar Mike Delta, controle. Na escuta. Torre Nono 895. Carteira 4, Mike Delta. Delme Torre 10895, Mike Delta. 1895 Delta, abraço. Quilo Serra Lima está agora 57 milhas sudoeste do VR de Salvador. Essa é uma navegação pro adquirida, presença sem frequência livre. Quilo Serra Lima, foi informado que ela é para o 04, mudou então pro 03, é isso? Não, a gente está no 04 mesmo, aqui está de partida aqui. Ah, tá certo, entendi. O voo no 60 pode realizar a manobra necessária, guardando um pouco de vista. Só sem interferir com a Airbus da Avianca.